98, sistema é Torre Salvador, 198, decimal 95. 1895, obrigado, Barak. Gol, 1868, chame o centro Recife, frequência 126-85-2545. Boa noite. 2685-2545, boa noite, 1868. Sem referência com terreno, o campo ainda não. Gente, posso quando? Vai parar. Salvador, boa noite, passarei 2228 na Índia próxima. Seria 2228 além da cola separada? Firmarinda, autorizado, linha decola pista no 0,090 graus, 109, passarei 2228. Autorizado, linha decola 2228. Agora sim, avistou 2300 pés, gol no 098, tem as nuvens espaços aqui. Prendi o final de transmissão, confirma o voo no 098? Avistou 2300 pés, senhor. É, temos aí apenas algumas nuvens espaços, ok? Mas está visual já desde lá de trás. Ok, graças à informação, aeronave alinhando para decolagem sem parada, informar a vista livre, gol no 098. Ok, vai reduzir para mínimo, obrigado. Afirmativa, após ETAP, voo Sierra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro 1,03, autorizado final do RNAV, reporte autorizado. Controle Salvador, boa noite, esse é o passarinho do 2228, na sua escuta, não cumpre o perfil da saída. Passaria do 2228, contato radar. Para o perfil da saída, o senhor cumpre. Fala que não tem condições de cruzar o nível 100, 15 milhas, confirma? Afirmo. Mantenha a saída Arbo 1 e está livre da restrição vertical. Ok, livre da acessão 180, passaria do 2228. Solo segundo, direita, solo 2199. Direita, solo 2199, 2198, obrigada, boa noite. boa noite, voo 1098, retorno. Voo 1098, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, voo 1098. A sua identificação foi para o outro serviço 368, desça para 4000 pés, M3 ajuste, ou 1228. Passaria do 2228, está autorizado voar direto Elefa. Direto Elefa da presente, passaria do 2228. Azul 4062, chame a torre, 1895, oposto. Nacional do Chico, boa. Torre Salvador, azul 4062, final estabilizado, visual. Azul 4062, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 109. Segura pouso, 4062. 4062, solo 56, solo 121, decimal 9. 219, azul 4062. Fala, boa noite, azul 4062. Azul 4062, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. 4062. Autorizado, confio, 2228. Solicita o número 60 como final, por gentileza. Autorizado, final nível 1160, chame Recife, frequência 288 ao TN 260. É 160 autorizado, agora vai chamar 1288 e o TN 260, boa noite. 7, voo no 172, ação de identificação, chegada à margem, desce até o nível de voo 070, 313, 1013. A margem desce até o 0013. Salvador, Operário 6258. Boa noite, 6258, identifique. Está armado e desça até o nível de voo 060, a multímetro no 013. 6258. Voo 1172, informe a sua indicada. Tá com 279. 758, papel? Papel, André. Onda, identifique, chegada MUF. Desça até 4 mil pés, 1.013 ajuste. 4.013, não, mantenha por onde é a Lagoinha. O 228 está autorizado final a ginásio, é posto estabilizado, desse para 2.510, 1.013 ajuste. 1.013 autorizado com o 228, 1.013. Controle, Salvador, 1172. 1172, prossiga. Pode estar, pode igual, Serra Vista 366. Ativa, pois está, Serra Vista 366 e descida para 2500 pés, 1013 no ajuste. 2500, 1013 no ajuste, gol 1172. Passando 372, gol 1228. 228, torre 1895, voltou. 295, obrigado. Torre, gol 1-2-2-2, toma bom dia, está final estabilizado. 1-2-2-8, autorizado, pouso, pista no 0, 1-0-0 graus, 0-8-9. Fim de pouso, pista no 0, gol 1-2-2-2. Gente, disponível a frequência 1-2-1 decimal 9 para o reboque. Fala Salvador, boa noite. Azul, Alfa, X-Wing, Zulu, posição do Dubai. Autorizado reboque, chama o Terno. Chamarei o Terno, obrigado. Sobre retração radar para sequenciamento, seu número 3 na aproximação, curva via direita na proa 230. Limite da proa é a radial 280 de Salvador. Então, 3891. Via direita 230, retorna para 280 de Salvador. Poxa, né, 258, após estado, vai voar o Serra Vista 366, descer para 2500 pés. 1013 no ajuste, número 2 na aproximação. Número 1 está 11 milhas à frente. Tá certo, senhor. Eu vou estar lá no 266. Descer a 2,5. Direita, solo 21, decimal 9. Câmara, áudio 29, 32. Paulo Gouro, 228, livrou, você escuta? 228, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo 3. 2, ingressa via Delta para o pátio 3. Azul, Alfa X, Zulu. É, via Kilo, gol 228. Gol 228, Kilo, pátio 3. Gol no 098. 098, Serra Branca, Serra Golf, pronto, copy. Autorizado, São Gonçalo, 370, operação 0, curva à esquerda, Puca, transição de par, transponder 5141, controle 108. São Gonçalo, aprovado, 370, curva à esquerda, transição de par, transponder 5141, pronto. O 972, estou em 1895, boa noite. 1895, obrigado, boa noite. Júnior, resumo a navegação na Pro Serra 2368. Está autorizado com mais nave, após estabilizado, 1013 no ajuste. Estou atrizei com a minha. Confirmando Serra Vida 368? Afirmativo, 368. Ok, Serra 368, 389. Vou reduzir para 1970, está autorizado Serra Vida 366, 3891. Não está reduzindo, mano. Serra Vida 366, está 3891. A 258 reduza para a velocidade de aproximação. Se autorizado o final de nave, pode estabilizar. Paciente, a 258 está reduzindo para ser tráfego de comida. Matiu. Estabilizado, 6258. Correu no 895, 6258. Doutor, você é privado, na ótima loja. Boa noite, Oceanai 6258, 2,5 por 372. 6258, continua a aproximação, informarei que está livre. Guarda. O 331 reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para 3D, por favor. Autorizado, Bono 098, no táxi. Autorizado voos, piscina 0,20,080 graus, 089. Dei pouso na 2, que coisa? O 172, solo aos 18, solo 21,9. Veja no 9, no 172. Alô, Salvador, boa noite, eu vou por 172. Por 172, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo para parte 3. Nome 2 cores, solo aos 20, direita, solo 2 nas mão 9. Todo lado, obrigado, Moraes, só pra lá. Fala, Chama 2-58, livrou na 5-8, boa noite. Chama 2-58, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10, obrigado, boa noite, bom trabalho. Só o portador, confirme? Para o táxi, gol no 098, com 107, na borda, por aqui, 3 horas, mantenendo o máximo. Autorizado, táxi, direita, via táxi Índia, ponto de espera do 01, 98, 95, que negar o 093. Bom dia. Quando 098, autorizado ali é manter pistão zero. 3891, solo 24, direita, solo 219. Direita 219, 3, direita 219. Tá 3891, Alfa Direct, portão meia dúzia. Alfa Direct para meia dúzia, 3891. No 098, Close 26, controle da 026. Bom dia, 098, contato o radar, suba a via, saída pouca para o nível 370. Não entendi, confirme? Bônus 098, solicita a guarda, pá. Até a saída, aguarde. noite, Portugal 024. Portugal 024, Lisboa, Night Coffee. Portugal 024 ground. Portugal 024, ready to copy the control. Lima Papa Papa Tango. Lima Papa Papa Tango, flight level 350, upper Zulu 10. Taking off runway 10, left to turn. Papa Uniform, Charlie Alpha Departure. Zulu, India, Papa Alpha Romeo Transition. Clock 5143. Departure control 120.8. Okay, clear to Lima Papa Pastango, flight level 350, upper Papa 10. Departure runway 10, left turn to Papa Uniform Charlie Alpha Departure. Zulu India Papa Alpha Romeo Transition, spoke 5413, and departure frequency 120.8. Portugal 024, squawk 5143. Confirm transition. Squawk 5143 and the transition is Zipar Zulu India Papa Alpha Romeo. Read back correct, contact for push. Okay.